você ninguém me diz. A guitarra que só toca por amor não acalma o desejo nem a dor. Estou a aprender a ser feliz. Aquilo que eu vou ser ninguém me diz. A guitarra que só toca por amor não acalma o desejo nem a dor. Estou a aprender a ser feliz. Aquilo que eu vou ser ninguém. Aprender a ser feliz. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. O vento agora já nem vem aqui. Deixei de ter com quem falar. Fiquei sozinho com o meu olhar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ouvindo sons que só eu sei pensar. Sorrindo parto para outro lugar. Oh, oh, oh, oh, oh.

sem dormir. Loucas são as noites. Loucas são as noites. E passo sem dormir. Loucas são as noites.

Canal 2. Good.